Portal do Arrocha. Samuel Magalhães, o cantor mais apaixonado. Ô, esbórnia. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de astar. O chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo fechando esse bar, afogando a saudade do querosene. Tô beijando esse copo, afogando as mágoas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô jogado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô jogado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh. Falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Contatos para shows 759-9146-2294. Falar com o Reni Santana Produções. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de arrastar. O chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene. O beijo desse copo, afogando as mágoas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô jogado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô jogado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh. De você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Forte abraço, meus parceiros, meu amigo Neto 10 e Jade Silva Divulgações. Samuel Magalhães, o cantor mais apaixonado. Oi, Esbórnia.